Oi, Salvador, gol 1271. 271, bom dia, agora coordenação em Copa Recife. Aguarda Recife 270, gol 1271. 27? Afirmo, 270. Sente. 271 no pronto a cópia. Pronto, cópia, 271. No 271 autorizado para Recife, no nível 270, via turístico 58. Decolagem da 1-0, curva esquerda, saída PUC, Aracaju. Controle 1935, transponder 50-13. Seja autorizado 270, Recife, via APWISC 58. Decolada 10, curva esquerda, saída PUC, transição Aracaju. 1935 no controle 5013 no transponder, gol 1271. Correto, 5013 transponder, reporte pronto. Oi, Salvador, voo 1271 com 82 a bordo, 0330 de autonomia, apenas Salvador, passo para trás. 271, valorizar táxi via pátio, Índia, repartição senhora pronta, ajuste 1013. 7-3-0 via pátio, Índia, espera em volta alto, gol 1271, 1013 no ajuste. Salvador, Webjet, Juliette, Juliette. Bom dia, eu queria fazer uma solicitação de pushback e rebote daqui da posição de número 8 do pátio 3 para a posição 2 do pátio 1. Gente, do pátio 3 até a 2 do pátio 1, reporte para ingressar no pátio. Afirmativo, reporte ali. T71 quando pronto, autorizado. Ingresso a decolagem da 10-110 com 4-9. Gente, autorizado. Além da cola, gol 1-2-7-1. Salvador, Webjet, Juliette. Juliette, pronto para ingresso no pátio 1. Juliette, Juliette, autorizado a ingressar. Obrigado. 271, no decolado 45, 19:35, bom voo. 19:35, bom dia. Control, Eagle 12, 71, sai da PUC. Contato razão na decolagem, suba 270, sai da PUC. Foca 270. Mano, 270, sai da PUC. 270, confirmado, 271. Salvador, Juliette, Juliette, vou considerar término de reboque, obrigado, bom dia. Juliette, Juliette, gente, bom dia. Salvador, excelente manhã para vocês. Stan 3601, ciente da informação, Foxtrot. 01, bom dia. Um minutinho, cópia São Paulo. No chame centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685-2545, voo 271. Pronto, prossiga. 3601, já autorizado, São Paulo, nível 36, vai decolar da 10, com curva direita, saída da El Leda, após Leda voa Bride. Após Bride, aperto do Luno 6. Controle 1935, transponder 5025. 360, a gente vai, decola da 10, curva direita após da El Leda voa Bride. Bride, aperto do Luno 6, vamos para São Paulo. 1935, controle de Salvador, 5025 é o transponder, 3601. Correto, 5025, reporte pronto. Repórtare, 3601. torre TAN 3601, na posição 8, pushback e acionamento. 3601 autorizado, reporta ataque. Autorizado, reporta ataque, TAN 3601.